pra você que anda de saco cheio com esse tal de pagode, axé, Oxum e outros blá blá blá. No ar, no seu lar, onde você estiver, invadindo o tímpano adentro, a quarta edição do Celeiro do Rock. Salve, salve nós loucos aficionados pelo bom e velho rock and roll, antenados, internetados, aqui no Celeiro do Rock, onde o som que rola é o mais puro rock independente. E abrindo o programa de hoje, os cariocas da banda Neanderthal, com duas canções, Se Quer Ouvir, Falo Mais Alto, e Pagodes e Guitarras. Vamos lá, cabeça, porque hoje, o que tem? Tem o de sempre, muito rock and roll! canções só pra esnobar. Pra cada namorada eles compraram Jaguar, correntes de ouro desfilando em carrão. Agora estão duros e devendo pensão. Sua dancinha, o juiz não ama. Acabou a grana, eles foram em cana. Pouco de paz para os meus ouvidos. Ostentaram tanto e hoje estão fudidos. Coreografias toscas, letras sem criação, falando as mesmas coisas, amor e sedução. Mas inspiraram bandas, se dizem rock and roll. Oh, yeah. Guitarras distorcidas, rimando amor com dor. A sua dancinha o juiz não ama. Acabou a grana, eles foram. Um pouco de paz para os meus ouvidos. Ostentaram tanto e hoje estão fudidos. Ostentaram tanto e hoje estão fudidos. Seu rádio não toca, aqui no celeiro toca. E direto de Natal, no Rio Grande do Norte, pra você ouvinte do celeiro do rock, a banda 215 decibéis, com a canção É Sério. E na sequência, a pernambucana Monomotores, com a música Mamãe Eu Quero É Rock. Ô cabeça, falando em mamãe eu quero, vem cá, você já resolveu aquela pendência, aquele absurdo sexual com a bichinha da esquina? Tem um monte de gente que tá entendendo nada, né? É o seguinte, um belo dia vim eu aqui pro estúdio e debaixo da castanheira, no escurinho, um gemido de prazer, um uivo, eu sei lá o que era aquilo. O cabeça tava pegando a bichinha, né? Não? Não é nada disso? Então era o que aquilo? Briga? Ah, você tava salvando o gatinho da moça, que pedia socorro na árvore. Tadinho do gatinho, ele subiu e não sabia como descer. E você, na cabeça, como um bom samaritano, vendo aquele ou aquela, sei lá o que é, aquele... O donzela desesperada, mais que depressa, fui auxiliar no socorro. Mas vem cá, você foi acudir quem? O bicho ou a bicha? Você é pra lá de cara de pau, tá certo, cabeça. Finge que me engana, que eu finjo que acredito. Tá bom. Ele tá falando que gosta de xoxota. Tá bom. Ô cabeça, vem cá, sem mais, meu filho. Executa aí, rapá. 215 decibéis e monomotores. Esse é o celeiro do rock. Do sul, exatamente de Porto Alegre, você vai ouvir a banda Analógica com a música Psicótica. E coladinho, boladinho, você ouve a LOM, banda baiana que não tem nada, nada, nada, nada, nada, graças a Deus, nada a ver com esse negócio de axé. É puro rock and roll. É da paz, mas da porrada em quem procura. Então de Salvador, vem a LOM, despejando distorções na canção Não Ser. Atrás de mulher, cerveja. É, mulher gosta de din-din, não é? Não? Isso é preconceito, cabeça. Mulher gosta de andar de busão. Não se importa nem um pouquinho de ter que rachar a conta com nós. Nós! A verdade, cabeça, é que elas só são mal compreendidas. É. Você tem razão. Mas sem mais delongas, ouve aí, Analógica e LOM. Chorar, chorar.

fazer e viver. Não quer ir trabalhar, pois não quer seus momentos perder. Não quer se torturar. Ele se senta e vai pensar em algo melhor pra sorrir, em outro lugar pra estar. De alcançar, mas tudo vai acontecer quando o certo momento chegar. Um dia melhor vai nascer, o que é bom vai vingar. O sol vai brilhar pra você se souber esperar. Um dia melhor vai nascer. Faz procurar. Um dia melhor vai nascer, o que é bom vai vingar. O sol vai brilhar pra você se souber esperar. Um dia melhor vai nascer, um dia melhor. sabe qual o seu lugar. Oh yeah. Para encerrar o celeiro dessa semana, o Quarto Copo, banda paulista de rock progressivo, executando Antítese Irônica. E de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, a Vírus Rock toca a canção Estando, do álbum Contágio. Obrigado a vocês e até a próxima. Manda ver, cabeça. O Quarto Copo e Vírus Rock. Divirtam-se. cuidado para não sofrer, mesmo sabendo que está tudo bem. Meu sofrimento já te causou dor, eu sei. Tenha cuidado para não cair na solidão, nem mesmo se iludir. Morra de ódio se o seu olhar sentir a minha falta. Mesmo estando tão só, eu viverei melhor. Mesmo estando tão só, eu viverei melhor. Tenha cuidado com seu coração, mesmo estando tão só.